para descansar como se fosse um pássaro e flutuou no ar como se fosse um príncipe. Se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão, atrapalhando o sábado.